2172 on the ground at 28. Vacation runway by your right, contact grounding 121.1. Exit runway way is out. 121.1. Good evening, this is Tango Charlie Tango 1152, exiting runway by a golf. Tango 52, approve the taxi via Alpha to left 811, April 1. Taxi Alpha and confirm gate, please. Gate 11, 1-1, April 1. 11 for the gate, 31152, thank you. Ah, meu braço reforçando. Para descida. Desça para nível de voo 060, ajuste na 018. 060, 008. Voo 9705, chame centro Recife, 125.1, alterna, 133.95. 251-339-05. Confirme 705, copia. Sou legal para o Mike, você está prosseguindo para 17 se possível, ok? Deixa eu falar. Papá Romeu Bravo do Santão. É, Papá Romeu Mike. Papá Romeu Hotel, o Tango Mike. Controle de Salvador, muito boa noite, Alta 9751, sente na Delta, vai atingir o 170, ou melhor, vai passando 175 para o 150. É o 9751, acione identificação via chegada Mari, esse até o nível de voo 080, ajuste 10 no 8. Na Mari até 80, no 0 no 8, tá? 9751. É 9751, informe que vai seguir um transporte de enfermo, Papa Alfa Yankee 1, reduza para 2509. Controle, Papa Romeu Bravo, você está no serviço de cancelamento da presença e solicitar para o Delta Tera. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, mantenha ainda o perfil da chegada Mari. Descentro para o 060. Mari 060, Bravo Tetano. Então, meu Bravo Vitor Tango, conseguirá pousar na 197? Confirma na 7, solicito para a senhora também o cancelamento da presença para seguir o gol. Papá Romeu, Hotel Tango Mike. Desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 018. Autorizado o final do procedimento e ele é 78. A pressão no 0 está estabilizada. Desça para 2000, autorizado, receberá estabilizado no Tango Mike. Controle, para 975. 975, não prossiga. Beleza, a senhora passou alguma outra mensagem pra gente, além de descer para 80? Afirmativo, redução para 2509, vai seguir um Papa Alfa Yankee 1, transporte de inferno, tráfego que procede na aproximação. Sim, de forma que foi bloqueado, não tinha recebido a mensagem, né? Nem cotejado. 475. Controle Salvador de Papa Tango Golfo Quilosa. Golf Kilo Oscar, prossiga. Passando Conde, uma centena. Papatão Golf Kilo Oscar, contato radar, aciona identificação, vai o Golf para interceptar a chegada bom, vai passar para a descida, ajuste na 08. Na frente, haveria possibilidade de manter os aprontos do AR, intenção de pouso 197, mais próximo do cancelamento do instrumento. Sente autorizado direto o VOR de Salvador, Papatão Golf Kilo Oscar. O VOR reportará para a descida, Golf Kilo Oscar. Papá Romeu Bravo Vitor Sanga. Prossiga. Confirmei que tem algum desvio? Negativo, confirmei o desvio de Duna. Gente, na proa de Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 018. Papá Romeu Bravo Vitor Sanga. 3000 pro Bravo Vitor Sanga. É possível o cancelamento da presença? Irá cancelar com a torre em Duna, Papá Romeu Bravo Vitor Sanga, vai apresentar ciente para a pouso na 197. Ciente, Bravo Vitor Sanga. Papá Romeu Delta, Oscar Alfa. A escuta do controle, Delta Alfa. Na 47 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado para serviço de informação de voo e alerta. No centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8, 126.0, centro Recife, Delta Alfa, grado, Monteiro. Então, 9751, desça para nível de voo 050, permanece ajuste. 050, ciente na 9751. Salvador, o Papatango Filósofo, você tem a informação em curso para iniciar a descida. Papatango Filósofo, desça para 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000 no 018, Golfo Filósofo. Vamos dizer o Tango Mike. Para o meu hotel, Tango Mike, completo final do procedimento, chame torre 118, décimo armado 5. 95, boa. Papai Romeu Bravo Vitor Sango, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado final do procedimento ILE 78, a pistola no 0 reporta estabilizado. Autorizado 2.000, reporta estabilizado, Bravo Tetão. 917, autorizado. Bate pela direita. Bate pela direita, não faz calma. NSR cancelado 37. Sete. de 751, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés. Ajuste na 098. Dan 9751. Ok, 9751 para 3.000, sem restrição, 1.09, Dan 9751. Restrições de altitude, Dan 9751. Sem restrição de altitude. Farmeu Hotel, Tango Mike, autorizado, pouso, pista 17, vento 180 graus, 109. Autorizado 17, Hotel Tango Mike. Boa noite, Papão Romeu Bravo, Vitor Tango, estabilizado, pretende cancelamento da presente para pouso 17. Gente da presente, autorizado a enfrentar a base pela direita, recorte final no 7, Bravo Vitor Tango. Planeja cancelar os 4-0, Bravo Vitor Tango. Gente, reporta na base da 17, Bravo Vitor Tango. Alô, Bravo Vitor Tango, e tu em base curta pela direita, Bravo Vitor Tango. Base curta pela direita, o Bravo Vitor Tango. Falou meu hotel, Tango Mike, no Solos 41, confirme o pátio. Para o pátio. Autorizado liberar a direita, você conseguiu estacionar. Hotel Tango Mike, boa noite. Bem, também, Tango Mike, boa noite. Confirmado a primeira direita, né? Negativo, a primeira a direita agora. Obrigado. 1-0-8-7-3, reportaremos estabilizados da 975. 1895, ajuste a 098. Autorizado, sabe? Ponte 01895, 3850. A 9751, reduza para 1809. Reduzindo para 9751. Pista 17, vento 180 graus, 99. Estou localizado, o Bravo Vitor Tango no 7. Salvador, uma boa noite, Dan 3258, pronto, próximo ao ponto de Dan 3258, autorizado já em decolar, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado já em decolar, pista 10, Dan 3258. Dan 6303, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 050, ajuste 1098. 7-0-628, possibilidade pelo? Meu perfil está na 6303. 6-1-3. O Bravo Vitor Tango, no Solas 44, viu o pátio? A gente está autorizado a visitar o backtrack, ingresso na faixa da bata. Salvador, Mike e Bravo Fox. Prossiga. Boa noite, senhorita. Mike e Bravo Fox, está parqueado aqui no Figueres, número 3. Aeronave solicita aí autorização para ser rebocada para 43, posição 1 ao meio. Obrigado. Corona 208, grato 3858. Quebra espanha, tipo aqui no jogo. 7-5-1. 9-7-5-1, completo o sinal do procedimento, chame torre 1-1-8, décima 9-5. 18-95, uma boa noite, senhorita. Boa noite, bom pouso. Controle Salvador, boa noite, TAN 3858. 3858, contato radar, via saída Momo, submantenha 370. 370, TAN 3858, via. Tem condições visuais, Momo, cidade de Vafrutina. Próxima ordenação com o centro, TAN 3858. Aguarda, 3850. Cuidado, repassar a térmica, obrigado. 751, Kenegal no 0 no 8, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 7 nós. Teve pouso na 10, tá? 9751. Boa noite. Condições de Tom McCarley, propõe o cancelamento do plano de se autorizado, tem condição de voar rotatória. Botão Golfo Kilo Oscar, plano de voo modificado aos 2347, desça para o 9500 pés, ajustão 08, na proa da rotatória. Para o 9500 pés, no 08, rotatória, o Golfo Kilo Oscar. Está na 06, puxe bem o cancelamento. Zero zero, autorizado, então, podemos ver a mensagem com o 6390? Autorizado, se estiver aqui solamente, estiver no plano para o táxi. Contornei para o próximo, 6390. O Mike Bravo Fox, deveria conseguir efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda de modo de deixar a taxi Índia livre para o táxi do Airbus da Avianca? Afirmativo, vamos prolongar aqui para deixar livre a Índia. Gente, grata. 43 milhas, rumo ao sul, passando 160 para o 050, Airbus 320. Gente, mantenha perfeito isso aí, né? 3850. Controle, boa noite, Azul 4070, para uma saca. Azul 4070, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060. Ajuste no 098. Ok, 060, via chegada mar e 4070. Nave 9751 no solo 49, direita no 211 no solo. 211 com solo para a direita, pregado, boa noite, da 9751. 3258. Solo Salvador, boa noite, da 9751, livrar no seu. 9751, no seu autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição 1 Lima, tá 935. O 470, poderia vai capture? Eu tenho perfil número 2 na aproximação, azul 4070. Capitão Golfo Quilosso, a resposta visual com o campo. Tirar a resposta, Golfo Quilosso. Golfo a 7 milhas na rotatória, 2 minutos, contato visual. Capitão Golfo Quilosso, sim, deixa para o nome meu peço, agora transferência para a torre. Quilosso. Azul 4070, reduza para 2309. Reduzindo 4070. Apatango Golfo Quilosso para ingresso no circuito Sami Torre, 118.95. Golfo Quilosso. Comandante de Papatango Golfo Quilosso. Estamos no Golfo Quilosso, possível. Estamos agora a 3 milhas na rotatória. Contato visual com o Heraldo, intenção 197. Devido à redução, 470 vai passar a área acima do 140. Sim, Azul 4070, livre. São 3858, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685-2545, são 3858. Salvador 6390 para o táxi, sobre 162 a bordo, 3:40, alternado Salvador. Funcionamento 3190, estou autorizando o táxi Índia, o ponto para a pista 10, chame torre 118.95, ajuste altímetro 018. Comida 18 na Júlia, autorizado em Índia, ponto para a Índia, passou Salvador 18 para a T5, graças a boa noite, 6390. O Mike Bravo, Bravo Fox, após a passagem do rebote da aviança, foi autorizado para seguir o reboque até a posição no parte 3, até porque não termino. Ok, após a passagem do avião, que aí continuará o reboque, parte 3, posição o meu. Azul 4070, sem restrições de altitude, isso até 3 mil pés. Ok, 3 mil pés com mini 18, está reduzido, 4070. inferno. Meu nome é 313, mantenha inicialmente Duna. Mantenha inicialmente, mas 313. Oi, Salvador, boa noite. 6310 da Oxenete, se aproximando ponto 0 da Puna 0, pronto. Canal 310, a linha decola, pista 10, vento 180 graus, 8 mais. Em livre, decola 0, 6310 da Oxenete. Agora vai ser direita, papai. Tente, frequência livre estacionada, boa noite. Salvador, até o Mike Bravo Fox, ele está aqui aguardando aí uma definição de uma nova posição devido aí a infra-aérea posicionou uma aeronave lá na posição que a gente iria levar a mesma aqui, ok? Gente, o Mike Bravo Fox. Obrigado. Todo localizador 6313. Enche agora a transferência, já na 6313. Por favor, seu nome é 310, boa noite, contato com a DASP, me mantenha 350, via saída Fuca. 350, se for sempre possível, vai, Jama ou Aracaju? Inicialmente autorizado Jama, após coordenar seu consenso, era poder voar a Aracaju. Direto Jama, agora não. Seu nome é 313, contato o sinal de procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 95, por Azul 4070, deixa para 2000 pés, ajuste na 098, autorizado final de procedimento em LS da pista na 0, repasse estabilizado. 2000, livre LS X-ray, portará estabilizado 4070. Canal 6310, autorizado Romeu Fox, 098. Prato, direto 18, 6310. novamente aí, tá? Mike Bravo Fox, formou na nova posição, 2 Romeu, no 43. Autorizado, reboque até o 43. Sim, autorizado, obrigado. Localizando o localizador 4070. 4070, complete o nosso procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado. 313, no solo ao 02, direita 121 no solo. Direita 21 63, 13. Boa noite, azul 4070, agora 2 minutos de tempo. Chega aproximação, agora de pista livre. Boa noite, estou autorizado o táxi Alfa, reportando 8, eu passo 4070, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 9 nós. Ok, livre pouso, pistão no zero, 4070. Juliette 63, ingresso Juliette, posição 04. Juliette para o 4630. Pelo 63, 10. Passou o nível 150, chame Recife. A frequência 1, 2, 6, 8, 5, 5. Romeu, frequência 2685. Afirmo, positivo, correto, Camilo. Ótimo. Então, uma chamada 2685, grato, bom trabalho, uma boa noite. Boa. Azul 4070 no solo a 06, direita 121, 1 no solo. 121, 1. O Salvador, muito boa noite, o Azul 4070 livrou. Azul 4070, boa noite. Foi Taxi Alfa Chumento da Taxi Juliette. Alfa chamará antes da Juliette. Azul 4070. Você apenas confira a posição no Paz 3. Então, informaram dois Romeu, agora a Infaero vem novamente pedindo para ir para um Romeu, agora tem que ver se cabe a aeronave lá. A gente vai continuar aqui para ver se vai caber lá na posição, porque colocaram muito espremido lá de aeronave. Gente, o Mike Bravo Fox, então por gentileza, mantém a posição, eu tenho um Embraer da Azul ingressando no Paz 3 para a posição 05 Romeu. Relativo, aguardando, passei em posição. Azul 4070, quilo, faz 3, atento ao sinalizador. Posição 5, prevista. Gente, vem aquilo para o 43, atento ao sinalizador. Azul 90, azul 4077. Bravo Fox autorizado para seguir com o reboque. Ok, Bravo Fox autorizado para seguir, obrigado. adianta é aquele que não deixa nada. Excelente, Mike Bravo Fox. Com quem que chamou a atenção? Chamou o sol? Ao controle, ajuste no 018, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação ILS, polo pistão no 0. Direto Duna, muito obrigado, no 018, 4000 pés. 3305, 27 milhas para a Duna, desça para 2000, autorizado ILA. 2000, autorizado ILA, 3305. 3305 está passando Duna no curso do localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, Chaventor, 118.